Como é que é, players e bitches? O meu nome é Manuel Cardoso e estou saturado de jantares de aniversário. Para mim, os jantares de aniversário funcionam desta forma. Até aos 10 anos, sentes-te insultado se não fores convidado para o aniversário do teu amigo. A partir dos 20, começas a ficar ofendido. Então, puto, convidaste-me para os teus anos? Falta de respeito! Não sabes que sou alérgico a champignon? A merda começa logo nos convites. Quando eram os putos era tudo muito mais bonito. Tenho saudades daqueles convites, da papelaria Fernandes em cartão, que um gajo dava no final da aula de estudo do meio, aí que ficava grande ambiente quando não convidavas o mitra da turma. Oh, mano, Valer, não convidas um gajo para o fan center, ui? Não, hoje em dia funciona tudo com um evento no Facebook. Um convidado que não tenha Facebook tem que ser avisado por pombo, correio, telégrafo ou sinais de fumo. Mas o discurso do aniversariante é sempre igual. Como todos vocês sabem, faço anos no dia 21. Não sei. A única coisa que eu sei é quando é o Natal, o dia da mãe e o dia do início da pré-época do Benfica. Com humor não se brinca. Humor, não se brinca. Humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor. Com humor, não se brinca. Humor, com humor, não se brinca. Humor. Olhem só que bonitos que eles estão, hein? Esparramados na areia, bebida de coco em punho, óculos de sol da moda, sim senhor, belas férias, hein? Aproveitem bem, olhem que já não vão para novos e não falta muito para... Bem, desculpem, íamos matar o mudo disto. Então como é que estão todos? Estão bem? Deixem-me que vos diga que o episódio da semana passada com José de Pina foi muito apreciado pelos nossos convivas seguidores e por ele próprio, mas isto já somos nós a dizer. Mas achamos que ele gostou. Pá, houve uma noitada, estamos a escrever para o Herman, nós estamos e para a rádio. E tínhamos de escrever 5 textos, é o texto da segunda, da terça, da quarta e da sexta-feira, e faltavam-nos 2 textos. Epá, 2 textos, eram para aí 4 da manhã, e tínhamos de estar na rádio comercial às 10, com os textos escritos. Uma direta em cima, estamos desesperados. Pá, e sacámos ali 2 textos. Um foi cenas de um funeral, em vez de ser cenas de casamento do Guilherme Leite, foi depois até os sketches na televisão. E um que até na altura eu me lembrei que o Herman fazia bem, aquilo do boneco Donald. Ah, sim. E eu fui para um canto e comecei a fazer uma radionovela com um boneco ventrilo. Quer dizer, o ventrilo na rádio. Tu não viste que ele bate certo ou não? Bem, se ainda não ouviram, então melhor é ouvirem. Esta semana fomos brindados com a visita do magnífico, do extraordinário, do grande, bem, grande. Bem, grande não podemos dizer, mas sim do, deixa cá ver, talentosíssimo Manuel Cardoso. Já repararam? É o terceiro membro dos Boomerang a vir este podcast. Só faltam girinhas. Se bem que agora o girinhas deve estar a pensar que por ser o último a ser convidado é o que nós gostamos menos. O que se calhar é verdade. Mas pode não ser, girinhas. Pode não ser. Se calhar não é. Neste episódio falamos de tudo. Ora bem, deixa cá ver. Falamos de hologramas, avionetas, do Alive, do estado do jornalismo, de comédia. De comédia, obviamente. Ah, e o boomerang favorito ficou-se a saber no final deste podcast, que é o Pedro Teixeira da Mota. Ele nega, o Manuel Cardoso, mas é verdade. Sentimos que inclusivamente pode haver um... Ah, como dirá isto? Como explicar? Há algum amor entre ambos? Cambado de moços. Manuel Cardoso é stand-up comedian, é guionista de programas como o Very Typical e, muito provavelmente, é o humorista mais intelectual e sabedor da sua geração. Para além de tudo, Manuel diz pináculo. Pináculo! A sério, ninguém diz pináculo, mas Manuel Cardoso diz pináculo. Saiu-nos um belo pináculo, o Manuel Cardoso. Como é que foi o live, Cardoso? Agora já estou on tape. Já estás on tape. Agora tem atenção. Não, pá, foi engraçado. Eu já vais dizer uma coisa diferente. agora aqui à grande. Estava aqui a falar mal do Covões. Entalar o gajo. Para nem tu acreditar que estás a fazer uma coisa dessa. Foi giro, mas aquilo não é muito... Mentiroso. Epá, continua a ser difícil atuar ali, stand-up. Não é fácil. Muito barulho. Ou seja, de repente... não está ninguém a tocar e é fixe, e as pessoas estão lá e consegues ter uma cena intimista, mas depois quando começa um concerto deixas-te de ouvir e perdes um bocado o controle da por acaso atenção. Eu acho que esse sempre foi o grande problema do Alive, pá. Ali na zona das refeições é um basqueiro de som de palcos e não sei o quê. Sim. E este ano eu costumo ir bastante ao Alive. Este ano fui no dia dos Foo Fighters e à tarde estava a ver Savages no palco com o Heineken. Pá, e quando elas paravam as músicas ou quando havia uma altura mais soft de uma canção, a gente ouvia o barulho do clubbing ao lado. Era horrível, pá, é horrível. Sim, aquilo, não sei se é tudo muito perto, não sei. Epá, não se lembram há uns anos atrás que o Tiger Man recusou-se a tocar no Sudoeste porque ele não estava a tocar no palco principal, estava a tocar num outro palco. Uh-huh. E era impossível. Pois. Pois, a malta tem que ter cuidado com isso. Era impossível. Claro. Aconteceu também com o Marcelo D2, achou no Small, em que começou tipo a tendo eletrónico ao mesmo tempo que ele. Ele disse: olha, pronto, assim não vou continuar. Exato. Tu ainda és uma pessoa que vai ao Small, não é, Pedro? É assim, não, por acaso. Ainda tens a cidade. Por acaso fui este ano, mas foi sem querer. Fui sem querer. Como é que alguém vai parar um dia? Não, fui à toa. Fui decidir com a minha namorada, porque sim, porque havia lá umas cenas de hip hop que nós queríamos ver. Tens uma namorada, Cardoso? Pessoa. Não pessoa, ou seja, temos uma relação. Não, não é para a tua namorada. É designer. Há uma ideia generalizada que as mulheres adoram o humor, não é? Uhum. Quando questionadas sobre o que é que dão mais valor no homem, que tenham humor, não é? Mas depois todos os humoristas dizem que isso não é verdade. Opa, eu por acaso vi um meme há pouco tempo que era tipo que as mulheres. Só quando estão com um homem que tem graça, é giro no início. E depois no fim é tipo, já não consegues falar de nada a sério. No fundo começas a ser acusado de não falar de nada a sério. Yeah. Essa também pode ser uma... Como direi? Essa pode ser uma das coisas não tão boas do humor, que é as pessoas não levarem a sério depois o humorista. Não é? É um maluco. Sim, fazem umas piadolas e é um desastre. Sofres disso também? Já começas a sofrer? Quer dizer, não sei, quer dizer, isto é sempre complicado explicar à família. A família tem sempre essa imagem, não é? Tipo, o que é isso? Humorismo? Uhum. O que é isso? O que é que estás a fazer? Isso é. Mas a tua mãe lida bem com a cena, não é? Lida. Percebido. Mas isso, pronto. Ela é jornalista e o jornalismo está pior que o humor, portanto. Não... Sim. Não tinha nada que dizer. O jornalismo está pior que o humor, mas o humor não está mal. Não, o humor não está mal, mas o humor não é propriamente uma profissão que. Pior que o humor. O que eu quero dizer é, quando alguém diz lá em casa, não é, que vou ser humorista, as pessoas pensam, mas porquê? Como é que vais ganhar dinheiro com isto? Mas com o jornalismo eu acho que é pior. Acho que se alguém, qualquer puto hoje em dia que chega aos pais e diz vou ser jornalista, sim, em princípio está a dizer que não vai ganhar dinheiro até aos 30 anos. Sim, não, sim, sim. Assim, vai só estar e se ganhar dinheiro também a profissão não é muito digna já, não é? O estado em que as coisas estão. Sim, quer dizer, há sempre aparecendo pessoas que são boas e que vão mudando um bocado. Claro, mas lá está, estava a dizer isso até com a minha mãe há pouco tempo, que é como se o modelo de negócio dos jornais está completamente antiquado e não funciona, o que faz com que se pague muito pouco aos jovens jornalistas, ou seja, quem escreve, quem gosta de escrever, quem gosta de investigar, se calhar vai procurar outro tipo de profissão, vai para a comunicação empresarial, vai diversificando, vai fazendo blogs e não sei o quê, mas não vai para os jornais típicos que antigamente. Há aqui uma coisa também no jornalismo, e tu és jornalista? Eu não trabalho numa redação, mas sim, o jornalismo que eu faço é... não, o jornalismo que eu faço é mais de escrita de livros, meu dia-a-dia não sou jornalista. Não, porque há aqui uma... Como é que eu ia explicar isto? Por exemplo, o que é interessante nos negócios... Eu falo a alguém que não tem jeito nenhum para negócios, já começa a ser desde já. Imagina, tu inventas pastéis de nata e tu sabes que se produzires 100 pastéis de nata ganhas tanto, mas se produzires 200 ganhas o dobro, possivelmente, não é? Sim, se os consegues vender. E isso é fixe em qualquer atividade, não é? Tipo, ok, se eu trabalhar mais, ganho mais. No jornalismo, quer que trabalhes muito ou pouco, ganhas exatamente o mesmo. Exato. E normalmente é pouco. E normalmente trabalhar muito. E isso é pouco estimulante. Portanto, eu conheço muitos jornalistas que, de repente, foram para, sei lá, abriram, olha, estou-me a lembrar de um que abriu um turismo de habitação. Pois, é a mesma coisa que o jornalismo. Porque se ele tiver 12 quartos e depois tiver 30... Ele vai começar a ganhar dinheiro, vai começar a ficar motivado com aquilo. Claro. Isto é muito fixe, olha, se eu consegui, isto está correndo. Eu deixei o jornalismo, por causa disso, porque tu nunca... Não consegues não ganhar, ali, exatamente, não há evolução. E ainda por cima, o jornalista que normalmente a grande maioria dos jornalistas não são pessoas bastante inteligentes, bastante astutas, e percebem rapidamente que aquilo não há, não há. Portanto, tem que haver, claro que a motivação é a paixão pelo jornalismo, não é? Sim. Mas isso não paga bifes. Mas perceber que aquilo não vai sair dali. Não é? Ainda por cima, como os jornais estão asfixiados, a comunicação social em si, tipo, ele sabe que nunca vai ser aumentado nos próximos 10 anos. E pior, e sabe que a paixão que ele tem pelo jornalismo não vai ser não vai ser satisfeita, isto é. Vai ser correspondida. Exatamente. Tu quando estás numa redação, a redação acaba por te comer completamente todas as boas intenções que tu possas ter. Redação comer, Nelson. Sim, já aconteceu há vários casos. Mas tu alguma vez puseste a possibilidade de ser jornalista? Seguis as pegadas da tua mãe? Sim, sim. Eu passava muito tempo em jornais, tanto eu interessava-me por aquilo. Mas lá está. Mas também. Chegaste a escrever para o I, inclusivamente. Sim. E para o SAP, não foi? Ou fazes os vídeos para o SAP? Sim, isso foi este ano. Fiz vídeos para o SAP, para o Sol e para o I, na plataforma do SAP. Fazia 3 vídeos por semana e tal, mas pronto, isso era do humor. Obviamente também tinha uma temática mais atualidade e política e tal, de vez em quando, mas era humor. Agora, se eu queria ser jornalista, até me interessava, mas depois da falta de, não sei, eu sempre quis também que eu gostava de escrever, mas que a escrita tivesse criatividade, e no jornalismo é mais difícil e é mais uma fábrica de escrita. Sabem que mais? Estamos no Palácio Vila Galé, em Paço de Arcos. Esta começa a ser a nossa sede. E estou a levar com muito sol. Tenho que pegar aqui nisto. Espera aí. Sim, sim. Não é mudar. Vou fazer outra coisa mais inteligente ainda. Espera aí. Vocês vão ficar espantados. Ui. Fernando. Aqui, senhores, não posso dizer isso. Peraí. Fernando Alvim vai, portanto, abrir um chapéu de sol. Mostrando grande inteligência. Claro, mostrando grande inteligência. E bastante força física, e porque aquela física, pedra é à volta de 100 kg, diria. Atenção, que agora está ali a claudicar durante um momento. Conseguiu encontrar. Sim, sim. Estou a fazer o relato do teu arrastamento do chapéu de sol. Está. Está. Mas continuamos sem sombra. A tua cadeira continua ao sol. Vamos continuar. Não dividem das minhas. Nunca. Podes dizer agora, desviar a cadeira talvez seja mais leve e mais fácil. Okay. Para aquele lado, não é? Pois, exato. Ou assentaste aí. Exatamente. Assentar aí mais à esquerda. Aí está. E pronto. Bom, depois desta demonstração a cavalo de grande inteligência, gostava que ficassem com isto, está bem? Ok. Pronto. Foi um bom momento. Foi um ótimo momento. Momento visual, que os nossos ouvintes não fizeram agora acesso. Aqui o guarda-sala para dizer, bem, está a escalar. Cardoso, voltando, onde é que íamos? Ah, exato. Mas também há uma altura, quando tu és mais novo, em que dizes qualquer coisa como... eu lembro-me de dizer, eu vou fazer rádio, né? Rádio qualquer na vida. Uh-huh. O meu pai diz, claro, pá, vais também fazer um curso... Vais trabalhar para um banco, isso é que tu vais. Uhum. Eu lembro-me aos 8 anos. Eu já ganhava um balúrdio. Eu ganhava um balúrdio aos 17 anos. Aliás, eu ganhava tanto que quando ia tomar um pequeno almoço com os meus amigos, no 12º ano e 11º, era eu que pagava sempre. Era o único gajo que ganhava e ganhava bem. Pois. E os meus pais continuavam a dizer. Tu arranjas-me é um emprego, hein? Tu arranjas-me é um emprego. Mas eu já tenho um emprego. Mas eu já tenho um emprego. Exatamente. Estás maluco, sim, tens que arranjar uma coisa séria, não é? Também sofreste de... Não sofri, porque lá está, porque os meus pais, pronto, tinham profissões que também os pais dele terão dito que... Ainda nem sequer, no caso da minha mãe também foi jornalista, os meus pais estiveram sempre abertos a isso. Os meus avós. Portanto, os meus pais nunca os avós não eram jornalistas? Não, eram professores, mas quando a minha mãe disse que ia ser jornalista, eles disseram, ok, nunca disseram ser médica, ser advogada. Hoje em dia já seria... Jornalista? Claro. A minha mãe disse hoje em dia, sim. A minha mãe disse A minha mãe também não queria que eu fosse para jornalismo, sendo jornalista. Ela dizia que, pronto, ok, eu, quando eu fui, eu não acabei o curso, nem sei, aliás, estive lá 2 ou 3 meses, no curso de comunicação da Nova, que foi onde ela tirou também, onde a minha mãe tirou. E a minha mãe desaconselhou-me logo antes de eu ir a esse curso, porque não me... Ou seja, ela tirou, não gostou, aliás, nem acabou também, não gostou e que... Achava que o jornalismo hoje em dia, porque a minha mãe começou a ser jornalista nos anos 80, 90, e aí era claro, o... era diferente, completamente diferente. Pronto, era o pináculo do sucesso do jornalismo em papel. Disseste pináculo? Disse. Foi a primeira vez que alguém disse pináculo neste podcast. É o jovem humorista mais intelectual que a gente tem. É incrível, disseste pináculo. Disse pináculo. Disse. Parabéns. Mas cortem-se, no público não entender. Pináculo. Parabéns. Estou impressionado. Olha, o que é que tu queres fazer no humor? O que é que eu quero fazer no humor? Não sei, eu tenho uma dificuldade em estabelecer o core, não é? Ou seja, o que é que eu quero só fazer? Ou sim, o que é que escrever, tipo de público, stand-up, ou que tipo de formatos é que são mais os meus, ou o que é que eu quero ser associado? Não sei, eu gosto de diversificar, eu tento, lá está, eu escrevo crónicas para o SAP24, onde pronto, eu falo um pouco mais de atualidade e mais, se calhar, às vezes, política e gosto dessa vertente, porque gosto de escrever e gosto desses temas e gosto de me informar e pronto. Mas depois também gosto de fazer tipo de humor mais cotidiano e fazer vídeos e trabalhar as redes sociais de acordo com o público que se calhar me ouve mais. E como é que tu olhas para a tua concorrência nesta altura? Tens concorrência, Cardoso? Claro que tens, são tantos rivais. É assim, não sei, eu por acaso acho que me dou bem com tudo aquilo que podemos considerar concorrência. Contudo, eu acho que nós vivemos numa fase que a nível de conteúdos já não falamos de um combate pelo espaço, já não falamos de quem é que vai estar daqui a não sei quantos anos na RTP, porque isso não é propriamente aquilo que nos interessa também, nem é propriamente a maneira como os formatos vão ser apresentados ao público, nem como o público os vai seguir. Deixa-me só dizer que está a passar um avião que diz isto: Mil e uma noites, hoje grátis com o Expresso. Porque estratégia de marketing exatamente, é esta? Do Expresso, não é? Não é? Isto Mil é uma coleção, e uma noites, hoje grátis com o Expresso. Isto é uma coleção de literatura árabe que o Expresso está a fazer. Ah, é? Tem agora estamos aqui a fazer publicidade de Borla ao Expresso. Mas é. Borla, vão pagar por isto. E bem, e bem. Mas tem um prefácio feito por um escritor todas as semanas e tem um conto de literatura árabe. Todo, semanalmente. Mas isso claramente é um estagiário deles que pegou no avião. Claro. São aqui de Paços de Arcos, não é? Exatamente. Ah, bora pegou, passar na praia. Pois sim, que se há publicidade que eu acho que resulta sempre é esta, é a publicidade aérea. Sim, porque sim. É, nós estamos a falar disto agora. Pois é. É impossível passar um avião a dizer uma coisa que tu não olhes, mesmo que estejas a falar. Imagina, estou aqui neste. Aliás, como se comprova, eu estava a fazer uma entrevista. Exatamente. Passa um avião, é impossível com uma mensagem no ar. Sim, sim. Vai sempre funcionar. Sobretudo no e podemos falar sobre isso, que é no mundo em que há cada vez mais coisas a acontecerem. Pois é. Nós dizemos que há excesso de informação em 2017. Imagina como é que será isto em 2030. Sim, ou deu a volta. Nós vamos dizer assim, é pá, em 2017 é que ele estava mesmo calmo. É, mas agora não se consegue, não é? É. Eu há dias escrevi uma coisa no Facebook. Acho que nos vamos adaptando. Exato, eu há dias escrevi uma coisa no Facebook em que dizia que será que nós vamos ser aquelas pessoas daqui a 50 anos que dizem, é pá, antigamente no Facebook é que era. Sim, isso aí é um dos meus maiores medos, ser um velho desses. Ficar assustado com o futuro. É porque nós estamos assustados um pouco com o presente. Exatamente. Né? Portanto, significa que quando as coisas avançarem, quando nós tivermos projeções 3D em todo o lado, com alguma publicidade, nós vamos dizer que aquilo é uma vergonha, que no nosso tempo é que havia cabeça a fazer. Vamos isto. Jantar com hologramas, coisas assim. Será que. O futuro interessa-me, por acaso, gosto muito. Como é que será o humor no futuro? É que se nós virmos bem, o humor também mudou. Claro que claro, mudou, claro, as plataformas mudou. Sobretudo. Como é que será o humor no futuro? Vai, mais uma vez, vai continuar a diversificar as plataformas. Vamos ter, se calhar, isso aí eu acho que é muito interessante. E por isso é que eu acho que a indústria dos conteúdos vai continuar a explodir, porque quanto mais plataformas há, mais necessidade há, mais necessidade de sofisticação há no criador. Olha, eu adoro hologramas, por exemplo. Eu acho que vai haver isso, vai haver óculos 3D em que nós temos realidades aumentadas e de uma sitcom que é em realidade aumentada, então olhas para ali, está uma coisa a acontecer isso e olhas para ali. Houve um candidato francês que usou hologramas. Usou, sim senhor, um discurso com holograma, sim. Ele gastava a 200 km de distância e ia fazer um discurso em direto. O problema dos hologramas é que ainda são muito caros. Porque sim, mas isso tende sempre, os preços tendem sempre a afundar. Sim, quanto mais. Há 20 anos também uma câmara era caríssima e hoje. Hoje em dia toda a gente consegue tê-la. Mesmo os telefones. Já agora, tu quando exerces o teu sentido de antropólogo e vais ao fundo do humor, quando investigas o humor. O que é que te faz rir? O que é que tu... Porque, repara, o teu passado é muito diferente do meu. Como faz rir ainda, coisas que tu vias na tua infância e ainda te fazem rir. O que... Sem dúvida que o Duarte e companhia está em primeiro lugar. Ainda me faz rir. Da mesma forma que me faz rir o Pátio das Cantigas e o Leão da Estrela, por exemplo. Sim. O que é que te faz rir ainda? Percebes? Sim. Uma coisa que conseguiu... Referências de infância que... Porque normalmente coisas que tu te rias, normalmente passado 20 anos já não te rias daquilo. Sim. Como é que me ri disto, não é? Claro. É assim, cresceste com quem? Eu cresci, eu, na verdade, quando os Gato Frente saíram, eu tinha 10 anos, portanto é muito da minha infância. Ai, eu tinha 11. Pronto, foi 2004, 2005. E portanto, obviamente que cresci muito com isso. E obviamente, como se calhar uma geração foi com os sketches do Herman para a escola imitar e dizer aos colegas e discutir os sketches do dia anterior em várias séries do Herman, eu ia com os Gatos Frente, obviamente, com as primeiras séries, a Fonseca e Meirelles, que havia um nicho. Quer dizer, para mim é uma coisa estranha, porque eu com 10, 11 anos havia 3 ou 4 pessoas da minha turma que viam Gatos Frente, mas para mim, se eu tiver alguém no público, alguém que veja que nas redes sociais me segue e que tenha 11 anos, eu fico escandalizado. Porque tipo, não tem idade para ver humor, não é? Claro, tipo, na verdade é essa. Mas... imagina aquelas boys band que olham em frente e que só vêm miúdos de 10 anos, não é? Que dizem, mas isso acontece-nos às vezes também a nós, e quando digo nós, assim, mais ao Carlos, ao Pedro, ao Guilherme e a mim, e... Eu assim, nós a nível de dados, e nós lá está, vocês sabem que nós estudamos as estatísticas e não sei quem. Sim, vocês são uns mais do que outros, mas que nós vemos. Assim, eu tenho um público ligeiramente mais velho. Estudam, ligeiramente mais velho em média do que a média, por exemplo, do Carlos ou do Pedro. Isso tem a ver com a tua linguagem, provavelmente, claro, não é? Claro, e com os temas. Com o pináculo, com o pináculo. Pináculo, o pináculo ilumina. Não, mas a verdade é que pináculo. Temos muito público jovem, público às vezes de 16, 17, e às vezes isso aí é visto como. Vocês fazem humor para putos. Mas eu por acaso, eu acho que é muito difícil alguém que tenha 30 anos, ou seja, generalizadamente, alguém que tenha, ou grupo de pessoas de que têm agora 30 anos, gostar em massa de um artista muito mais novo. Acho que sim, isso aí é. Sim, concordo. Também, obviamente, nós temos uma linguagem que nos fala, aquilo, ou nós falamos daquilo que vivemos, e aquilo que vivemos, cada vez mais, muito mais respeito a pessoas que são mais da nossa idade e mais novas. Mas eu, por exemplo, tenho essa dificuldade em. Eu penso, às vezes também tem que ver que é muito difícil uma pessoa seguir o trabalho ou não olhar, mas o que é que este puto está aqui a dizer? Certo. Quando é mais velho. Eu, por exemplo, às vezes quando vejo que putos do YouTube mais novos aqui, eu tenho alguma dificuldade em até entrar, mas depois perceber, ok, aquilo de facto tem qualidade para além das temáticas. Mas estamos a falar do quê? Referências. Pronto, Gato Frente, é assim, também ria muito e não continuo a voltar a rir, tipo BD da Asterix e BD belga no geral e francófona. BD belga no geral. E francófona. Tinha que entrar nesta cena mais intelectual. BD belga no geral. Sobretudo. No fundo, aquilo que nós dizemos que gostamos é sempre um statement em nós. Pois é, pois sim, é. Sim. Eu sou isto, um bocado disso. A música que eu ouço quer dizer isto. Exatamente. Sim, claro. Então, BD belga tipo, além do Asterix. Pá, muito Tintin, Rantanplan, esse... pá, esse género. Mas é muito livros da tua mãe, claro. Exato, exato. Não, os livros da tua mãe. O Tintin não é da. Não olha, não é para a tua idade. Tintin, mas é dos 7 aos 77, acho que não era essa aquela cena. O Tintin já teve a sua sim, época, não é? Não sei se as pessoas hoje em dia leem, acho que claro é difícil. Não, não é? Claro que não. Okay. Agora, há pessoas que estão a ouvir a dizer, o meu filho vê isso, está bem, ok. Mas possivelmente o pai tinha lá os livros de Tintin. Agora. Foi uma época. Havia lojas do Tintin. Sim, o próprio Asterix. Com pijamas do Tintin. Mesmo o próprio Asterix também deve ser uma coisa menos comum do que se calhar nos anos 90, não é? Sim. Sim, mas apesar de tudo, acho que o Asterix se calhar é menos datado. Não sei se vai renovando melhor, tendo em conta que continua a haver filmes e ainda os filmes que já puxam para os livros. E os filmes são péssimos. Olha, os últimos têm sido, mas eu por acaso gosto do Asterix e Cleópatra, porque ainda tinha outro ator a fazer do Asterix, já não lembro como é que se chama. Também não sei. Qual era a melhor pessoa que podia fazer do Obelix? Vá lá, pensem, rápido. Quem? Em Portugal? Sim. Portugal, não é? O Xalana, não é? Asterix. Claro, claro. O Xalana é igual ao Asterix. É verdade, sim, sim. Por exemplo, tu aí é que está, tu conseguiste chegar à piada do Xalana, mas foi arriscado. Se tu não te risse, eu ia compreender. Porque o Xalana para ti, bem, para as pessoas que não sabem quem é o Xalana foi uma glória imensa do Benfica. Acho que é um bocado de cultura geral, eu nunca vi o Xalana jogar. Ele agora está menos parecido, mas se procurarem imagens do Xalana dos anos 80, ele parece o Asterix. É. Aliás, chamavam-lhe o Xalanix por causa disso, não é? Era o Xalana, já não sabia. Sim. Mas o humor tem muito a ver com a idade em si. Sim. Mas isso, do ponto de vista do público em geral, faz sentido ter às vezes cuidado com as referências. Mas a verdade é que às vezes nós também se calhar temos demasiado cuidado com as referências que alguém, por ser mais novo ou mais velho, não vai entender. E acho que isso às vezes é um exercício de condescendência, porque às vezes as pessoas não têm que saber só daquilo que é da sua época, não é? Claro, tipo, claro, claro. Acho que é facilmente acessível se nós falarmos, não sei, lá está, como disseste agora, Xalana, e eu percebi, muita gente da minha idade perceberia, mas se calhar, ou seja, se fosse um exercício humorístico, não se utilizava essa referência porque eles não iam entender, e às vezes se calhar estamos a ter tanto cuidado com o que é que se... Ou dar tanta importância a um generation gap quando eu acho que hoje em dia já não existe tanto. Ou seja, nós gostamos de umas coisas especificamente, mas também sabemos lá o que é que era a moda antigamente, ou o que é que se falava e quem é que são os personagens, não sei. Obviamente que do ponto de vista do público geral é mais fácil ter cuidado com isso, mas se calhar também estamos a criar conteúdos muito cuidadosos. Sim. Por ter medo de não estar a apelar ao público certo. Deixa-me cá ver. Agora perdi-me. Olha, perdi-me nesta sabes quando tu ias fazer uma pergunta? Sim, sim. Que achavas que era genial e o meu cérebro comeu esta pergunta. Pegou uma partida. Que coitadíssimo. Sugou. Olha, quem é que te faz mais rir na tua vida, nesta altura? Na minha vida? Na tua vida, não estamos a falar de humoristas. Quem é a pessoa mais divertida? Quer dizer, não necessariamente humoristas. Quem é a pessoa mais divertida? Qual é a pessoa que normalmente te faz rir? Não tem que ser um humorista. Pode ser alguém da tua família que tu vês a pessoa e imediatamente começas-te a rir com ela. Pá, meu pai é muito goofy, tem um estilo de humor muito... O que é que teu pai faz? É realizador, mas está... Acho que está meio reformado, não sei bem. É conhecido. Não sabes bem? Eu devia conhecer o teu pai. Não sei. Ele fazia cenas na RTP2 e tal. Como é que ele se chama? Abel Cardoso. Mas pronto... e a minha mãe, pronto, não, mas o meu pai faz-me muito rir, mas é, lá está, tipo, cara, tipo, a minha mãe, eu herdo o humor da minha mãe do ponto de vista humor escrito, e do meu pai, de facto, ser um bocado parvo. De estar sempre a não levar a sério. Mas ainda assim fazia documentários para RTP2, não tem grande sentido. Bastante sério, tipo, né? O humor que as pessoas para terem graça não têm que trabalhar em humor, senão era impossível nós termos mercado. Sim. Porque há muito mais gente com graça do que humoristas. Então o que é que difere um humorista de alguém com graça? É o trabalho, é o dedicar o tempo e a diversificação também de, ou seja, ser humorista não é só ter graça, é... Tens de ser o gestor, tens de ser. Perceber alguma coisa de vídeo ou não, se fizeres isso por esse caminho, mas se quiseres ir pelo caminho de vídeo, hoje em dia já há um padrão de qualidade. Ou seja, a net já não é só filmar com Alcatel e pôr na net. Quer dizer, obviamente que essas coisas ainda funcionam se forem muito genuínas, mas tem que quase trabalhar para a net como se tivesse de trabalhar para a televisão, ou quase não, mesmo. E hoje em dia há mais para isso. Como assim? Que meios é que tu usas, por exemplo? O que é que já investiste? O que é que já compraste? É assim, eu tenho uma câmara que é assim, uma boa câmara, tipo, do ponto de vista para vlogs e para vídeos para a net e tal. Agora vem HD, né? E depois, é assim, não, eu estou com o Carlos e com o Guilherme e com mais o Carapete. Então, tu gostas mais? Desses todos, qual é que tu gostas mais? Epá! Não vou responder. Não, eu passo mais tempo, eu passo os meus dias com o Carlos, que nós trabalhamos lá da lado. Gostas mais, eu gosto mais. Os outros dois vão ficar tristes com isto. Eles vão ouvir isto e vão. Depois tens de compensar. Quem eu convivo mais. Então, estás com o teu menino. Exato. O grupo do WhatsApp é. E nós temos lá alguns mais, temos. Luzes e cromas, coisas assim que dão jeito para criar universo e para as coisas estarem ligeiramente bonitas, mas lá está, tipo, acabamos por fazer também quase tudo. Ou seja, eu não sabia editar no ano passado, agora comecei a aprender a editar. Então, esse todo esse tipo de diversificação de skills é necessário porque é um trabalho em que tens de controlar todas as fases. Porquê que todo esse esforço compensa e em que é que isso se traduz? Assim, ou seja, como é que vocês conseguem colocar esse esforço e esse investimento todo num local, em material, em tempo de escrita e de que maneira é que isso depois se traduz em como é que vocês ganham a vida, não é? Ok. É assim, se nós formos ver desde o início da nossa carreira, nós investimos muito seja em tempo, sobretudo em tempo. Uhum. Hoje em dia acaba por se trazer, porque também é um acumular do trabalho de vários anos, nós só temos ou conversões que são conversões a partir de público, que são possibilidade de nós fazermos dinheiro através de espetáculos ao vivo. Uhum. Gigs a cachê, seja pedidos por empresas, para espetáculos privados, etc. Não é? Uma promotora que quer lá, uhum. Ou por exemplo, como o Dua Live, não é? Que é uma promotora que exatamente. Chama. Ou lá está, gigs dependendo de cada uma da vertente que um humorista explora. No meu caso, eu escrevo e fazia vídeos para a imprensa. E depois é questão das marcas que é preciso fazer uma gestão muito, muito cuidadosa do que se faz, mas que realmente é onde se pode ir buscar mais dinheiro. Agora lá está, uma pessoa... Espera aí. A questão pois este nível, quando falas em gestão cuidadosa em relação às marcas, já deste por ti a não dizer algo percebendo que isso te iria retirar o apoio dessa marca? É assim, eu tento ao máximo, sempre que o meu cérebro diz assim, é melhor não pôres aqui uma geneira ou uma cena assim, ou este tema, porque vais queimar aqui, eu tento sempre dizer, não quero saber. Não aceitas a instrução do teu cérebro, tipo, se o meu cérebro, lá está, tipo, como se fosse um demónio mau. Exato, um anjo diabo, um anjo diz, cuidado, tu precisas de, okay. de construir uma família nos próximos 15 anos, portanto, faz um humor soft e coisa, e tipo, eu 100% das vezes ignoro isso, sempre que percebo que, porque lá está, nós também somos sempre influenciados todos, ninguém está a salvo do subconsciente, que nós não percebemos como é que nos podemos estar a autocensurar ou não, e isso até é bom para o convívio social, se nós não nos autocensurássemos era mau. Agora, sempre que é a nível de trabalho, sempre que é a nível de escolhas, sempre que é a nível entre o que tem graça e o que não tem, o que tem menos graça, mas só que é mais clean, eu escolho sempre o que tem graça, sem dúvida alguma. Até porque, lá está, o objetivo não é depender das marcas nunca. Claro. Uma pessoa tem que depender do conteúdo. Já aconteceu muitas vezes haver um texto, um spot publicitário de uma marca que foste tu que escreveste, mas tu não dás a cara? Não. Eu estava a perguntar isto porque lembro-me daquilo que o Guilherme escreveu, por exemplo, para a Sagres. Sim, no mas o Guilherme era cópia. Certo, então aquilo foi através da agência e não por ele, enquanto humorista. Agência na Bar, não é? Tinha a conta da Bar e foi por aí. Mas lá está, pronto. Sim, porque lá está. Eu de modo algum tenho uma ideia para a minha carreira ser... Ou seja, obviamente que uma pessoa pode fazer uma outra coisa que não seja muito mediática, mas é assim, não estou a dizer que faça ou não faça mesmo, mas faz um bocado de confusão uma pessoa quando se fazem campanhas que não são... ou seja, que nós estamos a ler um texto de um copy e que depois as pessoas pensam que são sketches nossos. Acontecia um bocado com o Ricardo. Obviamente que aquilo foi um grande sucesso e deu-lhe muito dinheiro, sem dúvida. E teve graça em alguns quadros, mas às vezes... Eu não sei qual era o controlo que ele tinha sobre o texto dele. O texto daquilo, que é normal. Claro. Vocês estão a falar do texto das Sagres? Do anúncio. Não, mas esse era bom. Em que ele entra no estádio e fala. Sim, joga matraquilhos e não sei o que vamos ganhar e tal. Não sei Mas lá está. O Ricardo interpreta e o texto é do Guilherme Geirinhas. Mas lá está, mas nesse caso seria. Foi embora aqui na qualidade de copy e de cara. Exatamente. Foram dois humoristas a trabalhar. Acho fixe esse texto, para mim, da minha opinião, mas não acho genial. Não, é pá, eu gostei muito da forma como ele estava construído. Achei que o anúncio no geral estava muito bom, estava fixe. Mas lá está. Também agora não ias criticar os Geirinhos, não é? Não, mas eu gosto muito do trabalho dos Geirinhos. A nível, mas não é o teu favorito, o teu favorito é o Carlinhos. O quê? Não, o Carlos é com quem mudou mais e até somos amigos. É o teu favorito, é o teu favorito. Agora, que é a nível estilo de humor, quem é que curte mais? Cada um tem a sua vertente e eu consigo defender-me sem atacar nenhum nem defender ninguém. Em que é que tu achas que precisas melhorar mais enquanto humorista? Assim, várias. Depende. Eu gosto de pensar que nós também temos que melhorar naquilo que achamos que não que somos melhor, porque se calhar isso é que é a nossa vertente em que vamos fazer a diferença. Mas é assim, o palco intimida-te? Sempre um bocado, mas cada vez mais me sinto mais à vontade quando estou lá em cima. Sinto-me nervoso. Eu já te vi umas quantas vezes e concordo com isso. Lembro-me da primeira vez sentir retraído. Podia ser também por causa da sala ou do dia ou o que fosse. Não, mas ao longo do tempo vejo-te com mais à vontade. Tendo mais à vontade. Mas sim, é mais na parte da dicção, representação. Tenho muito trabalho a fazer. Mas não sei, isso. Lá está, posso fazer coisas para melhorar isso, né? De fazer a curso e não sei o quê. Cardoso. Mas com o tempo também, se calhar, o caminho que uma pessoa toma afunila e acaba. Claro. Ou seja. Sim, mas coisas trazem as outras aquilo. Também, não é? Sim, sim. Ok. Como é que a tua mãe te trata? Manel. Isto foi muito estranho. Sentiste o meu tom maternal agora. Sim. Manel. Foi estranho. As anedotas morreram para a tua geração? Não, acho que não. Eu não me lembro. Se contam anedotas? Desculpa, eu não me lembro de ver ninguém da geração do Manel a contar uma anedota. Eu não me lembro. Era isso não que lembro. Pois, eu também não. Não me lembro. Até da minha. Sabes alguma anedota? Atenção, grande sei, desafio. Sei, grande mas, desafio. Mas é para contar. É para contar. Força, força. Sabem o que é um mamuço? Não. Não. Não? Não. Sabe o que é uma mousse? Uma mousse, sei. Quer dizer... Uma mousse, sei. Uma sim, mousse de chocolate. Uma mousse de chocolate, sim. Não. Então? É o ano passado do Elefante. Foda-se. Pronto. E pá, eu até fiquei envergonhado. Mas é fixe. É fixe até. Não, mas é uma, eu acho que é uma boa anedota, por acaso. É uma boa anedota. É uma piada, não é bem uma anedota. Uma anedota tem outra construção. Ah, sim. Sim, com o storytelling, tipo, não é? Sim. Não é, tipo... Não tens nenhuma... Dos não sei o quê, que foi não sei onde, e depois plot twist. Não sei, não me lembro. Eu também nunca fui bom a decorar. Até as piadas. Bem, mas eu nem acredito que acabei de contar aquela anedota. Fico chatíssimo. Mas é ótimo. Eu sou um grande fã de anedotas desse género. Não é má, mas eu senti-me tão envergonhado de contar que claudiquei na entrega, por tipo, vergonha, de vergonha de dizer qual é que era o payback da anedota. Isto porquê? Porque as anedotas começaram a... Como direi? A serem demodé, de certo modo, como se fosse um estilo menor. Aliás, tenho percebido ao longo destas entrevistas que muitas vezes o próprio stand-up é considerado por alguns como um estilo menor. A sério? Por quem? Menor? Sim. É olhado de certa forma como... Ok. Sim, eu não faço stand-up, eu faço outra coisa. Exato. Sim. Já estou a ver. Cenas, não eu não me meto nisso. Eu não então. Preciso disso. Exato. É? Sim. Epá, sim, mas isso aí eu... Pá, discordo totalmente. Acho muito que houve uma geração anterior à nossa que... Houve a geração do Levanta de Ria, mas houve uma geração ali intermédia. Sim, Salvador, Franco Bastos. Sim, mas entre esses dois, malta começou a fazer humor, se calhar aí. Ah, sim, sei do que falas. Fugiu sim, muito sim, sim. À cena do stand-up. Fugiu muito e mesmo. Sim, pós-Levanta de Ria, antes, pré-Salvadores e Oxis Comedy Club, 2000, e Rio Cinelo e 2005, tal. 2005, 2008. Houve ali um grande hiato de malta que. Ou seja, já não havia espaços. O pouco stand-up marginal, fringe que havia, não era bom, no geral, ou não ia aparecermos. E as pessoas que escreviam bem o humor se calhar dedicavam-se mais à escrita e outros tipos de coisas. Mas eu, é assim, não sei, mas eu acho que para a maior parte dos comediantes mundiais o stand-up é a forma mais pura de humor. Mas também só se começou a ver assim... Desde a geração do Cinelo e do Salvador, tipo, mais uma cultura de stand-up. Portanto, eu percebo que existe ainda muita gente que trabalha em humor e que, se não experimentou quando estava a começar, foi-se afastando desse formato, não havia condições na altura e que agora não continua sem interesse em fazê-lo. Mas eu acho que, assim, qualquer pessoa que tenha a contar, qualquer pessoa que escreva humor e tenha uma história para contar, consegue ou que tem capacidades para ser bom a fazer stand-up e que, a nível de. Para além de ser trabalho, não é? Acho que quando uma atenção de stand-up corre bem, esse é o... Voltamos ao pináculo da satisfação desta profissão. Qual é o teu, assim, a coisa que mais anseias fazer e que achas que vai ser, assim, a tua grande obra? Tens alguma ideia? Ou sonho? Vá. Se calhar já fizeste a tua grande obra. Não, modo algum. Coitado. Aos 24 anos já fez a grande obra. 23. E agora? 23, desculpa. Mas, não, é assim... Ou seja, quero tenho a ambição de fazer algo com cabeça e com tempo. E o tempo é muito importante e nós temos pouco, por acaso. Gostava de falar isso daqui a nada. Posso falar depois disto. Do tempo? O tempo que se tem para criar ou para lançar. Uhum. Mas há coisa, quero fazer com o tempo um produto audiovisual longo. Uma série? Sim, pode ser. Ou um filme? Ou... Sim, será ou mais, algo mais documental. Ok, ok. Mas para os próximos anos. Mas lá está, tipo, seria algo que... Lá está, nós precisamos de tempo e isso é se calhar das piores coisas que as redes sociais têm do ponto de vista... É o imediatismo, não é? Exato. Para os criadores, é o facto de ter de estar sempre a lançar. Sempre a jogar pelo seguro, a trabalhar as redes, a construir following. Tipo, todos esses termos, embora nós os dominemos ou tentemos ter um pouco uma visão que englobe também essa visão do mercado, no fundo, irrita-me ter que pensar nisso. Irrita-me ter que pensar em números, irrita-me ter que pensar em... Pois é, engraçado, porque esta nova geração, isto são humoristas marketeers e a geração anterior não era assim, não é? Isto é, também passa, pensas logo no clickbait? Não, pois... nem tanto. É assim, nós temos que... Ou seja, uma coisa é fazer o melhor possível... Para que os conteúdos sejam vistos, que isso aí é só ser, quer dizer, só sendo pardo é que uma pessoa tipo, utiliza a melhor ferramenta de sempre para comunicação mal. Uhum. Agora, outra coisa é tentar enganar as pessoas, isso eu sou completamente contra do veja agora, não sei o quê, exato, não vai acreditar, fiz uma partida ao meu colega de quarto, como fazem tipo, os youtubers da casa, que eu não tenho nada contra, porque eles trabalham no público, se calhar a malta que os putos de 10, 12, 13 anos, que há 10 anos viam o curto-circuito, agora vêm aqueles youtubers, no fundo é uma questão de público. Vias o curto-circuito? Não via muito, por acaso. Ok. Não via muito. Portanto, não sou o final, exatamente, o final vi, ficou... O teu grande ídolo. Pá, é isso. Li o teu blog e tal. Lá está. Está bem. Era mais dessa... Exato. Então, espera. Vou-te fazer este desafio incrível. Vou-te fazer um desafio incrível. Vais adorar, ok? Portanto, já sabemos que o Carlos é o teu preferido, não é? Mas depois tens o Jarinhas. Mais. E o Pedro Teixeira da Mota. E o Pedro Teixeira da Mota. O meu desafio é... Qual foi a coisa que tu viste deles no YouTube, não é? Dizeste, isto é muito bom, tipo, foi a melhor coisa que tu... Pode ser para uma para outra. Recordas-te de, pá, que sacana. Sim, sei dos três. Mas não lhes disseste, às vezes, pá, foi muito bom, pai. Sabes dos três? Então diz-nos, sabes? Que nós vamos passar os três. Dos três, lá ver. Pá, do Guilherme, talvez a cena dos jornais... fossem pessoas, um vídeo que ele fez. Sim. Gostei bem dessa ideia. Mas tenho outros também que curto bem dele. Do Carlos, pá, alguns episódios do Bon Vivant que eu adoro. Há algum em particular? Os da aulas de educação física, acho eu. Acho que é dos meus favoritos. Do Pedro, pá, acho que ele tem a gozar com aqueles programas de culinária, que é o Na Cozinha com o Sérgio. Claro, isso é tão bom. Engraçado que houve aqui. As pessoas não estão a ter a imagem disto, mas eu estou a ter a imagem. E a imagem é esta, atenção, isto para verem o grau de amizade das pessoas, ou até de respeito e admiração. Ele falou primeiro no Guilherme Geirinhas. No Guilherme Geirinhas. Falou, achou graça. Depois falou do Carlos. Do Carlos, do seu favorito. Do seu favorito. O seu menino. Mas foi agora com o Pedro Teixeira da Mota que ele esboçou um melhor sorriso. Sim, um sorriso foi, de maior foi mais rápido a chegar lá. É muito interessante. Foi mais rápido a chegar lá. O Pedro, isso aí para nós é pacífico. É o. Não sei, ele pode fazer uma coisa simples e eu estou-me a rir. Sim, afinal, ele é o seu favorito. Eu rimo com os três. Acho isto nem sequer é aquela questão de. Ou seja, sei que os gatos não conseguiam fazer isto. De um dos membros dizer que se ri igualmente com os três. Mas isto aqui é absolutamente sincero. Eu rimo os três, mas os três têm piadas de maneira bastante diferente. O Carlos é muito pelas referências que ele tem, ou seja, a nível de diálogos. Ele em diálogos é muito bom. O Guilherme é a nível de construção, de ideia e de escrita. E o Pedro é muito. É o mais natural de todos. Ele tem piada. Eu convivo com ele. Já passei férias com ele e não sei o quê. E a nível de. Só a nível de estilo, a maneira como fala tem muita piada. Espera aí. Esta pergunta, se tivesses que dormir, imagina, o mundo poderia acabar da forma como nós... Eu só não dormi com o Guilherme. Espera, calma. A pergunta é muito mais complexa do que essa. O mundo, tal como nós o conhecemos, poderia acabar. Exceto se tu, Manuel Cardoso, dormisses com um dos três. Vai, e dormir, penso que sim, sabes... dormir não é conchinha. Não é em conchinha. Não, é conchinha, claramente. Ora bem, com qual dos três é que tu dormias para salvar o mundo? Ele está com aquele ar de eu não ficar para isto. Manuel, a tua pergunta é muito... Atenção, que a tua pergunta... eles irão ouvir, não é? E poderão ficar chocados ou não com a tua resposta. Com quem é que tu irias para a cama para salvar o mundo? Pá, destes três. Não sei, o Pedro tem mais sangue azul, não sei, para a minha família. Bem. Para a minha família. Ok, resposta. Ou seja, tu não tens sangue azul, é um ser humano superior e logo certo. Para garantir a sobrevivência da humanidade. Sabes que o teu favorito vai ficar com ciúmes, não é? Pois é. Mas eu acho que mudei de opinião, já não é o favorito. O favorito dele é o Pedro. Pedro é que é o menino dele. É. Mindor. Como as coisas mudam? No fundo, eu odeio o Guilherme. Já disseste logo, Geirinhas que não ias, não é? Ora, vamos ver aqui um dos episódios que ele fala justamente do seu Bambino no Douro, o Pedro. O Pedro, estou com um problema enorme, nem imaginas. A sério? Mas o que é que se passa? Nem tenho dormido nada estas noites por causa disso. É alguma coisa com a família? Pior. Bem, pior do que com a família? Mas é alguma coisa relacionada com saúde? Está tudo bem? Pior. Tem sido tão difícil lidar nestes últimos dias com este problema que tu nem calculas. Mas é o quê? O que é que se passa? Já estou a ficar mesmo preocupado. O que é que se passa? É esta altura dos festivais de verão. E eu não sei o que é que é de vestir. Não sei que bengala é de levar, não sei se é muito acidentado o terreno ou não, não sei se é de levar uma chapa à noite porque pode fazer frio. A sério que é este aqui o problema? Era este o problema? Estou-te a dizer que sim. Eu nem sei se posso tomar a medicação no meio do recinto. Aí está, este o primeiro som aqui do nosso convidado, Manuel Cardoso. És humorista desde que idade? Diz que idade é que tu te assumiste como humorista? Como assumi? Pai aos 18. Fiz stand-up pai aos 14 a primeira vez, mas já... E onde é que foi? Bem... Foi numa cena em que era os cómicos de garagem, que era um concurso das peças. Certo. O primeiro foi ganho pelo Franco Bosch e o segundo foi o Pedro Exato, Silva. Exato, isso era uma coisa da Antena 3, não é? Yeah. Exato. Espera aí, quem é o Pedro Silva? É o Pedro Rodrigues Silva. Hoje em dia já não já sei quem é. Acho que penso que agora joga póquer, mas ele tinha piada, eu curtia das cenas dele na altura. Já viste? Aquelas pessoas que são talentosas, que até com algo relativa facilidade conseguiram atingir um nível elevado e depois desistem. E depois percebes que há uma quantidade enorme de pessoas que adorariam ter chegado àquele patamar e que trabalharam para isso pois e que nunca o conseguiram. Pois muitas vezes por falta de talento. Ou sorte. Eu acredito mais no talento. Nisso que estávamos a falar, de que não basta só ter muita piada. Ou às vezes nem é preciso para ser humorista. Pois. Eu lembro-me sempre de uma tenista que acho que era uma tenista belga. Como é que ela se chamava? Agora não me recordo. Que no auge da sua carreira ela era a número 1 do ATP, não é? Como se costuma dizer. Como se deve dizer. E ela desistiu do ténis. Bem. E perguntaram-lhe porquê que ela estava a desistir do ténis. Ela era a número 1 mundial. E ela disse: não gosto de jogar ténis. Isso o Agassi é igual. O Agassi odiava jogar ténis. Mas como assim? É o número 1 do ténis. Toda a gente gostava de ser o número 1. Sim. O Agassi disse isso no fim da carreira. É uma questão de performance e não de... Odiava ténis. O Agassi disse isso. Na biografia dele, conta que o pai o punha todos os dias no quintal a bater 10 mil bolas por tarde ou uma coisa assim, e ele odiava ténis, era o melhor do mundo, mas odiava jogar aquilo. Como é que alguém pode odiar uma coisa? Pois, não sei. Isto deve ser tipo um contabilista. É de ganhar, no fundo, talvez, seja no que for. Acho que, por exemplo, acho que o Ronaldo seria, dentro de cada coisa, ou mesmo, se o Ronaldo trabalhasse em vendas, era o melhor vendedor. Pois. Eu costumo dizer que se trabalhasse no McDonald's, gostava de ser o empregado do mês. Mas só num mês ou em vários meses? Vários, não é? Acho que não há problema nenhum em querer ser o melhor. Claro que não. Mas muitas vezes isso é olhado como pretenciosismo. Mas que se lixem essa gente, não é? Aliás, como é que tu percebes existirem tantas pessoas que não gostam do Ronaldo? Pois. Como? Porquê? Não é? Porquê que não gostam do Ronaldo? Uhum. Sim, sim. Uhum. Esse é um tema clássico, sim. Pois. Não... Quais são os teus ídolos? A nível do humor, internacionalmente, quem é que tu gostas de ver? Diz-nos pessoas novas, não digas os mesmos que sempre. Mas eu vou ser sincero, eu não consumo assim tanto humor. Não? Não, eu gosto dos clássicos, quando os clássicos lançam coisas eu vejo, mas não sou aquele digger de ir à procura da coisa nova. Sim, sim, exato. Não sou. Eu sou tens cara disso, estás a ver? Tu tens mesmo cara de pessoa que vai... Eu não sou tipo geek do humor, eu só mas faço. Tu tens cara de geek, sabes isso, não é? Sei, mas por acaso não, tipo... Não sei, não tenho uma coisa em que me interesse sobretudo, eu sou muito de pancas mensais. Tipo, gosto muito de uma coisa durante um mês, no mês já gosto de uma coisa completamente diferente. Uhum. Mas pronto, é assim, eu gosto de Bo Burnham, Jim Jeffries, Lucy Kay, Anthony Jeselnik, Frankie Boyle. Muito curioso, acho que és o primeiro convidado que fala do Jeselnik, que é um dos meus favoritos, ao sim, lado de Jimmy Carr. É incrível, eu não gostava, ele tem um estilo muito, muito específico de entrega, que é brilhante. Por acaso, isso até fiquei impressionado, que há um rapper português que eu gosto muito, que é o Nerve. Que diz que se inspira muito no jazz onde na sério? Em palco. Uau! Eu disse isso no podcast e fiquei muito impressionado. Olha, vamos passar aqui um bocado do... Jeselnik, Anthony Jeselnik. Now this next joke is a test to see how cool you are. I used to have a son. Already, some of you see where this is going. That's good. I used to have a little 2-year-old son, but he died the same way Eric Clapton's son died. For inspiration. I'm not gonna lie, this is the best that joke has ever done. You guys kind of laughed, then started talking to each other for some reason. Then started clapping. That is amazing. Most people just boo me. But if you didn't understand the joke, don't worry. It's a complicated joke. A lot of things you gotta know. That joke is like an onion. You've gotta know who Eric Clapton is. Not a given these days. You've gotta know about his kid. You gotta know how clumsy that little lad was. You've got to know about that terrible fucking song. And then you've got to think, oh, that's funny. Now I got to get to know you guys a little bit. Starting with you for sure. I can tell you're a big comedy fan and batshit insane. Did you just come from the fucking dentist or what? Pronto, estamos a conhecer aqui um novo humorista. Uhum. Cardoso, como é que tu vês o humor? O que é que verdadeiramente te faz rir? É assim, varia muito, não sei, varia... Riste com facilidade? És disso fácil? Não sei. Acho que não. Às vezes não. Mas acho piada com facilidade. Ou vejo piada com facilidade. Não me parto a rir muitas vezes. Adorava que isto fosse possível. É impossível o que eu vou dizer. Mas que era tu sabes com exatidão qual foi a vez que te riste Mais. Uhum. As pessoas com facilidade conseguem lembrar-se qual foi a vez que choraram mais. Mas rir-se mais, sim. As pessoas não se conseguem lembrar. Pois é. Mas pá, eu por acaso eu fui ver Ricky Gervais a Inglaterra em maio. Uhum. E foi uma coisa que nunca tinha acontecido, que foi, ele entrou e 30 segundos depois dele começar, estava a chorar a rir. Ou seja, bem. Ele entrou com um ritmo que eu nunca tinha visto e... Epá, e 30 segundos, o espetáculo foi bom, houve partes que não foi incrível, mas aquele início estava, chorei a rir mesmo com o que é que ele Humanity. Dizia? É assim, era um, não consigo explicar as piadas, mas era assim um discurso hiper egocêntrico, uma coisa que eu acho muita piada, que o Jason Lee também tem. Sim, sim. Que é, ou seja, existe o estilo autodepreciativo que tem graça também. Mas existe o estilo também hiper egocêntrico, que dá a volta, no fundo, obviamente, que as pessoas sabem que ele não se acha Deus, mas a postura de se achar Deus tem muita piada. Ele entrou com esse tipo de... Pronto, com uma série de piadas desse género e com a entrega dele, pronto, estava a chorar a rir nos primeiros 30 segundos. Por exemplo, o Gervais tem uma coisa boa, o riso dele é contagiante. Pois é, pois é. Ele adora rir-se, não é? É como o Jimmy Carr tem aquele riso meio esquisito, de foca, o que é, e também faz rir. Mas eu gosto de comediantes que se riem. Gostas de comediantes que se riem? Sim. Porque às vezes é preciso mesmo, às vezes, porque aquilo, quando nós estamos no palco, muitas vezes estamos a entregar com a máxima entrega possível o material, mas é trabalho. Às vezes saem coisas que têm piada, ou que aconteceram coisas com piada, e houve um momento de tensão que passou e rir faz parte disso. E as pessoas também percebem quando é que nós estamos mesmo à vontade e nos estamos a rir também. É. Não nos estamos a rir das nossas piadas, quer dizer, nós em princípio não achamos muita piada sem ser tecnicamente aquilo que escrevemos, porque escrevemos, achamos piadas, escrevemos, depois repetimos 20 vezes, obviamente que a 20ª não nos achamos piada. Mas espera, a verdade é que são mais os humoristas que não se riem, pois são, do que aqueles que se riem. Pois é. Sim, é assim, eu também curto do estilo deadpan estar bem da série, mas também rir-se depois de é que é diferente. Às vezes há comediantes que se riem ou que são super divertidos, e isso eu não gosto muito. Eu acho que o comediante, para me fazer rir, tem que ter uma pose realista, uma pose se calhar um pouco depressiva até, para eu me rir bastante. Em contraponto com o comediante que é bué da divertido e que se ri porque acha que está a falar de coisas divertidas, mas eu gosto daquilo que é sério e não sei o quê, mas depois ri-se, ou daquilo ter-se uma excelente piada, que às vezes tipo, é preciso assumir com grandes comediantes que acabaram de dizer uma excelente piada, ou simplesmente porque aquilo, houve tensão ali e se riu ali no meio, e mostra a humanidade. Agora, não gosto sim, ou seja, rir-se de ser super divertido, ou seja, o conceito de ser um comediante super divertido... É quase um trauma que eu tenho. Não é um trauma, mas é algo que me tenta afastar ao máximo, ao ponto de às vezes isso até me prejudicar na maneira como quero entregar como assim? A comédia. Porque é assim, eu detesto mesmo a comédia de figuras tristes. Tipo, acho que há uma linha muito ténue entre estar a fazer humor e estar só a ser tipo... Estou a visualizar uns quantos neste momento. Epá, tipo cringe mesmo. Sim, sim, sim. E é muito fácil, quer dizer, claramente já fiz coisas que são cringe, de não serem boas ou de ter feito ali uma. Mas às vezes. Como é que é isso da comédia de figuras tristes? Pessoas que epá, falam sobre a infelicidade que tiveram. Não, é aquilo não ter graça e a pessoa continuar a insistir naquilo e ser terrível. Isso é não ser bom. Isso não ser bom é normal. Mas isso também é uma figura triste, quer dizer... Claro, ok. Sim. Mas eu não estou a falar do ponto de vista de... obviamente que estou a ver uma coisa má, às vezes tenho pena, outra não. Às vezes percebo compaixão, às vezes consigo ver coisas boas naquilo que estão a fazer. O que eu estou a falar é ser muito goofy, não é? Existe o exagerado, não é? Pois. O ser muito espalhafatoso, muito perucas, muito... Isto aqui é para quase rir. O Mike e Melga do humor, sim, não é? Tipo muito... Pá, eu gosto de trocadilhos, dentro disso gosto dos trocadilhos, vou buscar aí esse lado e gosto, mas tudo que seja muito goofy, muito de tarde na cara, muito, nós estamos aqui a fazer humor, tipo, muito estilo de quando, isto acontece muitas vezes, quando jornalistas vão a Vox Pop e não sei o quê, os humoristas vão a Vox Pop e tem que ser bada divertido, tem que ser tipo, olha uma cara que eu estou a fazer, tipo, vão a um festival e estão a ser entrevistados, uma coisa assim, olha aqui uma cara, olha aqui, e depois tipo aproximar-se, não sei, tipo, estar sempre a ter Há muitos anos o Marco dizia que era a pior coisa que lhe podiam fazer numa sessão fotográfica. Era fazer fazer uma careta. Isso acontece. Ou faz aí umas macaquices. Exato, né? Exato. Isso acontece sempre. No outro dia estava a ser lá por causa do live, entrevistado para o live e chegou o fotógrafo. E normalmente os fotógrafos, tipo, ou estão com tempo e fazem uma... percebem o que é que reportagens estão a fazer, ou estão a ir a 10 sítios num dia, tiraram não sei quantos sítios e nem sabem o que está a passar. Portanto, tipo, então vocês são das piadolas, não é? Então faz lá, ria-se lá e não sei o que é. Tipo, pá, eu não sou de rir, tipo, não, a minha pose, como eu apresento, não, um gajo que está sempre a se rir. Portanto, não, até houve uma vez, acho que foi, pá, faz parece uma cena assim, em que entrevistaram vários bacanos do guionismo e não sei o que, a malta estava aí a aparecer e outros mais old school. E a mim pediram para fazer o pin. A cena fotográfica era fazer o pin contra uma parede. Porra. Eu chego lá, chego aqui a passar ao estúdio das gajas. Passa o pin. Agora aqui, a ideia que nós tínhamos aqui para o Manuel era que fizesse o pin contra uma parede. E eu, tipo, claramente não sei fazer o pin. E tipo, já o Rui Cruz tinha-se entrevistado e o gajo tinha dito: ah pá, e o Manuel Cardoso estava a pensar que ele fizesse o pin. E ele disse logo: Manuel Cardoso fazer o pin, isso nunca vai acontecer. E ele continuou a insistir e, claro, depois não aconteceu e fizemos uma coisa banal. Okay. Não, olha, o stand-up é uma sucessão de histórias divertidas? Pode ou não ser. Há stand-up que é só storytelling e que é bom. Mas não, podem ser histórias, podem ser rants, podem ser indignações, pode ser só tipo uma brincadeira com a linguagem. Pode ser tudo. Eu não sou nada purista do stand-up. Eu sou, se o stand-up tiver encenação, tiver música, eu gosto. Quando viste stand-up, das vezes que o viste, lembras-te de alguma piada que gostavas que tivesse sido tua? Acontece muitas vezes. Acontece isso em... às vezes nem é por ter resultado muito bem ou mal, mas há tipos, acho que nós identificamos algum tipo de piadas que sairiam naturalmente da nossa cabeça se nós tivéssemos tido a sorte de chegar àquele raciocínio. Há coisas, coisas que eu me rio muito, mas sei que são universais, não é? Qualquer pessoa chegaria a essa conclusão. Aliás, vê-se muito, não é? Que há uma reação ao acontecimento. As pessoas. Porque o humor também tem uma espécie de uma forma, que pode ser muito básica, mas basicamente tu tens de pensar um pouco ao contrário da normalidade. Claro, sim. É muito perigoso fazer. É perigoso, mas não é. Não é agradável fazer quando, imagina, morre George Michael, não é? Toda a gente pôs o Last Christmas porque foi no Natal e não sei o quê. Tipo, isso tem graça uma vez, mas é o primeiro raciocínio que toda a gente pensa se tiver 20 segundos, se a gente tenha esse tipo de raciocínio, pensa e epá, milhares de pessoas publicaram aquilo, não é? E como humorista, o Salvador por acaso tem a ideia que quando há um grande evento ele se deve afastar e não fazer nenhuma piada sobre isso. Porque ele, como humorista, vai-se desvalorizar, porque as piadas, as boas piadas, já foram. A net começa a trabalhar para aquilo. Há milhares de cabeças a pensar no ângulo mais. E não tem. Sei lá, os nossos filtros que nós precisamos ter, não querer fazer aquela piada ou outra, se calhar a melhor piada sobre aquilo já está feita. Antes me esqueça. Falavas do Gato Fedorento como a tua principal referência, ou pelo menos a primeira. Algum sketch dos Gato Fedorento era o teu favorito, se é que podemos assim falar sobre? Tenho vários. Eu cheguei a ter uma cena que era. Eu tinha um blog, tinha vários blogs, mas um deles era pura e simplesmente tirar os sketches de Gato Fedorento, ou seja. Tinhas um blog? Guião, tinha vários. Sim. Mas fazer guião ao contrário, no fundo ver o vídeo, tirar o guião e fazia isso de várias sketches. Se houvesse mais do que eu, um interessado em saber o guião dos sketches, tinha lá aquilo. Mas pá, Gajos da Alfama é top 5, Alfama sem é dúvida. Muito bom. Assim, tipo, não de Gajos Frentes, mas do Ricardo, um incorrigível que ele tem dos bombeiros de Mafamudo. Foi onde clássico. Nasci, não é? Clássico. Pá, esse aí, tipo, eu acho que é o sketch que eu mais cito. Sempre que alguém diz, tipo... A2, existem duas coisas, e sempre A2, submarino ao fundo, como o Ricardo disse, tipo, é o sketch que eu mais cito. Todas aquelas frases são lapidares mesmo. Para quem nunca viu este sketch que fala sobre Mafamudo, o sítio onde este gênio que agora vos fala nasceu, ora ouçam. Mafamudo, Bombeiros Mafamude? Sim. É uma urgência do INEM. Boa noite. Boa noite. Ou é boa tarde ainda? Bom, já é de noite. Não, já é de noite porque agora anoitece mais cedo, porque ainda são 7:45. Já está escuro. Não, mas por estar escuro não quer dizer que seja noite. Olhe, na Suécia às vezes é de noite ao meio-dia. Eu tenho um primo que está emigrado na Suécia. A sério? Como é que ele chama? José Carlos. Ah, está boa. Está a girar coisas que... Então o que era? Era uma urgência, feridos graves em São Cristóvão. Feridos? Então mas é para levar para onde? Está lá. Estou? Sim. Está? Está-me a ouvir. Quem? Estou. Quem fala? Era para levar os feridos para o Centro de Saúde de Mafamude. O Centro de Saúde de Mafamude fechou a semana passada. E o da Vintas? O da Vintas fechou ontem. E o de Canidelo? O de Canidelo fechou em novembro. E o de Golpilhares? O de Golpilhares fechou há mês e meio. E o de Grijó? O de Grijó fechou também. E o de Arcozelo? O de Arcozelo fecha para a semana. E então está aberto. Está, mas estão a arrumar tudo já, não dá. E o de Oliveira do Douro? Fechou. E o de Canelas? Fechou. E o de Valadares? Ah, não, esse fechou. Então vai ter que os levar para Gaia. Quem? Estou. Tá? Tá? Sim? Sim? Estou. O senhor está-me a ouvir bem? Não, eu acho que a ligação que não está boa, porque eu parece-me que estou a ouvir vozes. Quais vozes? Olha, agora uma voz a perguntar, quais vozes? Mas isso sou eu. Ah. Posso-lhe dar o número da ficha? Está bem, mas é para apontar? É. Mas eu não tenho aqui nenhuma caneta. Agora onde é que eu vou arranjar uma caneta? É só problemas... Agora onde é que eu vou arranjar uma caneta? Está aqui uma. Vá, pode dizer então. B2. B2? Um tiro no submarino. Tiro... Diga. Ah não, desculpa, é que eu estava a jogar aqui uma batalha naval, que isto é muito chato, sabe? Isto é chato. É tudo a ligar para aqui, é tudo a ligar e sempre para dar mais notícias. Sempre. Sempre é... Ai, parti uma perna. Ai, que a minha casa está a arder. Ninguém nunca, todos os dias isto, todos os dias, nunca ninguém liga a dizer... Tá? É de bombeiros? Olha, é só dizer que eu hoje tive um dia espetacular. Tive um dia... Cantei, dancei, estive com os meus amigos, foi ótimo. Pronto, Deus, bom dia. Ninguém nunca, nunca me telefona para cá dizer isto. Posso dizer o número da ficha? Pode, diga. B2-844-5371. 371. Sim. E quantos feridos é que há? A2. Ora, A2, submarino ao fundo! Submarino ao fundo, ah, caralho, submarino ao fundo. Mas olha que o porta-aviões não me levas, ouviste? Diga. Tá? Tá? Estou. Quem? Quem? É só um minuto, minha famuda. Inem, boa noite. Ah, é o irmão dos feridos. Como está desde há bocadinho? Os feridos já faleceram. Não é preciso ambulância, então. Obrigado, então. Boa tarde. Sim, é de noite, mas ainda são 7:45. Sim, mas na Suécia às vezes é à noite ao meio-dia. Pronto, gostei de ouvi-lo. Mafamude, já não é necessário, os feridos já faleceram. Ah, pronto. Pronto, há dias de sorte. Olha, sorte deles. Que assim têm para onde ir. Que assim, como ainda o governo não começou a mandar fechar os cemitérios, ainda têm para onde ir. A falecer é aproveitar agora, enquanto não começa. É aproveitar agora para falecer. Eu digo-lhe uma coisa, eu sou sincero. Eu só não faleço hoje porque já tenho coisas combinadas para fevereiro. Porque senão, eu hoje ou amanhã, era falecer. O que eu fazia era falecer. Estou? Ah? Sim? Está-me a ouvir? Eu? Estou? Tá? Sim? Quem? Estou? Tá? Estamos quase a acabar mais uma emissão do Com Humor Não Se Brinca, que junta duas grandes individualidades. Eu, Fernando Alvim, um prazer. Obrigadinho, é? E também Nelson Nunes. Ah, bom. Mas há uma terceira, que é Manuel Cardoso, convidado deste podcast. O que é que há pouco já, de certa forma já falaste sobre isso, o que é que queres fazer, mas de uma forma possivelmente agora mais focada, o que é que este ano, por exemplo, vais fazer? Assim, eu tenho estado a trabalhar para mais o Facebook e as redes, a rede social, nesse caso, os vídeos no Facebook. Agora vou tentar construir também uma regularidade no YouTube, porque, ou seja, penso que o Facebook obriga a ir para um determinado caminho, ou um determinado o conteúdo tem que ser logo apelativo e curto para que sobreviva no feed, enquanto no YouTube, se calhar, existe mais uma paciência para ver conteúdos, e, portanto, vou apostar mais no YouTube. Tem sentido isto? Portanto, no YouTube há mais paciência. Há mais paciência. As pessoas, é como se fossem... não sei, o Facebook é muito mais um, não sei, é um magazine, né? Aparecem muitas coisas diferentes. Aparece, pá, é tudo, Facebook é tudo. No YouTube é conteúdos, as pessoas estão lá a ver e quem... É verdade, é. É, sim, faz sentido. Sim. E é mais fácil também ter uma diferenciação no... Se bem que pelo algoritmo do Facebook é mais fácil tu chegares às pessoas do que pelo YouTube, né? Quando tu pões um link do YouTube numa cena do Facebook, aquilo chega à metade das pessoas. Entre as duas redes é muito complicada, mas lá está, por isso é que o meu objetivo é criar uma comunidade de subscritores no YouTube forte, porque aí eles são notificados quando é que aparece o vídeo, são espectadores mais fiéis e mais críticos. Por exemplo, no Facebook, os comentários são propriamente, a maior parte das que eu tenho, sobretudo, são pessoas a identificar outras para ver, porque é um entretenimento fácil e rápido. Enquanto no YouTube existe alguma crítica, até existe, olha, acho que devias fazer isto, olha que o som está meio coisa, gostei muito disto, e são fãs mais geeks, se calhar, se apanha no... É um público que ainda não percebeu bem se é mais jovem, se não, se calhar é, mas por outro lado também é mais fiel e mais crítico e sabe diferenciar. E também e dá mais, acho que valoriza mais também. Porque, até porque, imagina, nós estamos a trabalhar em vídeo e no Facebook o vídeo ainda está muito atrasado, tipo, nem tem 1080p. Nem, pois. Aquilo, é, por definição, não é HD, como sou liga, aquilo está. Sim. Tem trabalho a editar um vídeo em HD para depois aquilo parecer que é do telemóvel. É curioso que tu no início desta entrevista falavas que entretanto aprendeste a editar, que sabes editar. O que está a acontecer até com os humoristas é que, enfim, as pessoas têm que, hoje em dia, serem bastante polivalentes a este nível. Sei lá, olha, já que falamos tanto no jornalismo neste podcast, a verdade é que hoje em dia é quase impensável ir um fotógrafo e um jornalista. É óbvio, pois é. O jornalista vai fotografar. Claro, não é? Pois é. Sim. Sim, jornalista multimédia. Agora também há humorista multimédia. Pois. Sim, sem dúvida. Sim, tem que se diversificar as capacidades, porque é impossível teres uma equipa. Claro, claro. Não podes esperar pelo tempo em que vais ter uma equipa para que possas começar a produzir. Espera bem, estamos a acabar, mas... Se bem que nós trabalhamos com pessoas, mas não, ou seja, se nós não soubéssemos fazer nenhuma dessas coisas, precisávamos muito mais pessoas, que sem meios não dá. Espera, estamos a acabar, mas ainda não passamos também um vídeo que mostra aqui o talento do Geirinhas. Eu se esquece do Geirinhas outra pois vez. Pois é, era de propósito. Eu disse, senti que eu gosto dos jornais, não é? Sim, então vamos passar isso, Estou, Raul. Olha, não tenho boas notícias. O Paulo e a Xena acabaram. Mas pronto, acho que continuam amigos. Pelo menos isso é o mais importante. Estou, Raul. Olha, o Paulo e a Xena acabaram. Mas calma, o Paulo interessante já está no mercado. Uma fonte próxima fala em Matilde. 22 anos, jovem promessa. A última temporada esteve com o Vítor. Sim, tem uma média impressionante. 7 discussões por dia. Parece uma excelente opção para o ataque. De ciúmes. Estou, Raul. Olha, o Paulo e a Xena acabaram. Pá, o Paulo está muito mal, claro. Mas tranquilo. Já lhe recomendei as 10 melhores planadas à beira-mar para pensar num amor não correspondido e as 5 melhores comédias românticas com o Hugh Grant para quem é Forever Alone. Estou? Manda mensagem. Estou, Raul. Olha, o Paulo e a Xena acabaram. Estava a gozar! Estou, Raul. Olha, será que a Xena e o Paulo vão acabar? Pá, eu não sou de intrigas, mas a Xena e o Rui têm estado muito próximos. Estou, Raul. Olha, confirma-se. A Xena e o Paulo acabaram. Agora, será que eles vão reconciliar? Não percas para a semana, está bem? Estou, Raul. Pá, morreu o Chris Cornell. E o Paulo e a Xena acabaram. Mas morreu o Chris Cornell, isso é que é importante, ouviste? Estou, Raul. Olha, o Pauleta e a Xena acabaram. Quem é o Pauleta? Também não sabes quem é o Pauleta? O teu ponta de lança que começou a carreira no Santa Clara. Sim, o que fazia os anúncios para o Kid Limiano. Estou, Raul. Segundo os dados da Bloomberg do último semestre de 2016... O presente de Natal da Xena foi substancialmente mais barato do que o presente do Paulo. Bem sei que o Paulo está à procura de investidores chineses e angolanos para investir na relação, mas a Xena neste momento não quer prolongar esta joint venture. Estou, Raul! Epá, então não é que o Paulo e a Xena acabaram? Epá, parece que a Xena foi lá a casa a acabar com o gajo. Bem, o gajo não vai de modas. Pumba, viola a sogra, dá uma facada na Xena e ainda cozinha uma entremeada para o cunhado. Não por esta ordem. Pá, queres que eu te mande um vídeo pelo WhatsApp? Eu vou-te mandar. Se calhar também te mando umas nudes da sogra. Pá, para 77 anos, ouve lá, não vai nada mal. Aí está, estamos quase a acabar esta emissão. Pode-se dizer emissão? Não é bem emissão? Não deixa de ser uma emissão. Para já não estamos. Neste momento ainda não se está a emissão. Ainda não é uma emissão, sim, é verdade. Manel, enquanto nosso consultor, o que é que achas? Nós não nos podemos queixar, aliás, temos que agradecer aos nossos seguidores, porque temos estado na liderança, no primeiro lugar. Estamos neste momento em primeiro lugar, a 20 de junho, 22 de junho. É obrigado. Obrigado. Mas a verdade é que não nos vamos colocar à sombra. O que é que tu achas que nós deveríamos fazer para exponenciar ainda mais este podcast? Achas que devemos ir para o YouTube? É isso? Acho que não tem mal em fazer o upload para o YouTube, mas eu por acaso acho que os podcasts são diferentes de vídeos ou de humoristas e não sei o quê, porque os podcasts é muito um conteúdo de nicho e de pessoas muito interessadas que vão à procura, ou seja, obviamente que é preciso uma presença nas redes sociais, mas não é preciso spamar, porque as pessoas vão ter com os podcasts, acho eu. Mas não achas que é um lazer mais relax? Por exemplo, o feedback que eu tenho tido é de gente que está na praia e como... É uma conversa. Pode estar a olhar para ontem e não pensar em nada, não é? Está ali a ouvir e está a distrair-se com aquela conversa. O podcast é, no fundo, em vez de estás a ouvir a conversa das pessoas que estão na toalha ao lado, que estão a falar, estás a ouvir... Exatamente. A Joana Marques, eu sei que a Joana Marques já foi nossa convidada, faz tarefas domésticas ao ouvir podcasts. Portanto, será que há pessoas que se duchem enquanto nos ouvem? Se calhar duchem-se. Mas isto é um duche muito longo, um duche de uma hora. Isso é um grande duche, fica tudo lavadinho. É muito para adormecer também. Eu não ouço muito, mas quando ouço é... Deixo o telemóvel ligado com o som baixo. Há uma coisa que vou confidenciar-vos, que é esta. Desde muito cedo, que não estar a fazer nada, para mim, mete-me uma certa confusão. E entenda-se, também, por exemplo, ler um livro já é estar a fazer alguma coisa. Claro. Aliás, que é estar a fazer algo muito, muito importante. Ouvir algo... Isto aconteceu mesmo há muitos anos atrás. Eu pai, há 15, 20, sei lá, já tenho. Sei lá, eu ainda estava na rádio comercial, portanto, imagina. Eu andava ali no Clube 7 e quem andava lá também, lembro-me bem, era José Sócrates. Eu ia àquelas aulas de spinning com José Sócrates ao meu lado e com o meu professor de spinning a dizer: está chegando o verão, está chegando. E eu e José Sócrates. Bom, e uma coisa que eu fazia sempre era, eu podia ouvir música e, olha, e podcasts já na altura que timidamente começavam a aparecer. Sim. Mas depois quando chegava ali à sauna e ao banho turco, aquilo atrofiava-me de uma maneira incrível. Porque não fazias nada, não é? Sobretudo no banho turco, sauna, já levava um livro. Já levava um livro que sabia que ia ficar destruído, né? Porque claro. Mas tipo, no bem tudo. Então o que é que eu levava? Fotocópias com aqueles plastificados. Uma mica. lindo. É lindo. E isto para chegar aonde? Que dos sítios onde eu gosto mais de ouvir podcasts, curiosamente, é quando estou a tomar banho. E desde que me lembro, quase há 20 anos, que eu tenho rádios à prova d'água. Tinha um da Grundig, que durou imenso tempo. Obrigado, Grundig. Depois comprei outro pela net. Pá, e ultimamente comprei uma coluna também, ela é impermeável. E o meu primeiro gesto é ouvir um podcast. É engraçado. Eu também tinha esse hábito, agora já não. Eu sou um seguidor do Governo Sombra, adoro. Sim. Adoro. Eu tinha esse hábito. Tenho que ouvir todas as semanas. Eu tinha esse hábito. E é engraçado dizeres isso. Eu ainda há uns dias estava a ter uma discussão com os meus colegas com quem trabalho na minha agência, na minha, que salvo seja, não é minha, na agência de storytelling onde trabalho. E eu estava a dizer-lhes: vou ter um fim de semana descansado e vou ver 7 ou 8 filmes e esse é o meu sonho, é fazer isso. E a resposta deles foi: mas não vais fazer nada. Então, desculpem, eu estou a ver filmes. Eu estou a fazer coisas, estou a meter coisas para a cabeça. Tu para teres criatividade não tens que meter coisas para a cabeça? Sim. Então, o que é que fazes? Por exemplo, a mim o que dá resultado quando eu quero ser mais criativo é ler muito. Sim. Muito criativo. Também, eu tenho isso e os filmes, o cinema. Eu acho que sim, ler uma coisa aleatória, acho que, ou seja, se estiver a ler um livro que eu estou a ler, obviamente subconscientemente estou a ficar mais referência e tal, mas acho que pegar numa coisa à toa e ler, acho que é um grande estimulante da criatividade, porque é preciso, a criatividade, sobretudo para mim, como funciona, é sair do sítio onde estou virado, não é? Mentalmente. No fundo, se abrir um livro sobre, sei lá, direito da família, uma coisa assim, vai produzir mais ideias do que se eu estiver dentro do universo que supostamente quer explorar no conteúdo que quer produzir. Acho que... Já tiveste alguma ideia que foi ironizada pelos teus companheiros? tu... Como assim? Sei lá, que uma ideia, foi descredibilizada, ou dizer, ah, isso não faz sentido. Ah, mas em brainstorm isso acontece, acontece várias vezes. Lembras-te de alguma que eventualmente foi discriminada? E que tu gostava, mas uma ideia que tu gostava, tu achavas, é pá, isto era mesmo bom e se calhar não fizeste por causa desse input deles? Não sei, tu, pá, não sei, alguns sketches que foram para a gaveta, mas... Mas não, sinceramente não me estou a lembrar. Ok. Nós estamos quase a acabar este programa. O desafio que te fazemos, gostava que soubesses que nunca, em nenhum outro programa, colocamos tantos desafios ao nosso programa. Sim, é verdade. Bem, isso é isto muito bem. Atenção, nós vamos colocar o último episódio que nos faltava, que é do Carlos Coutinho Vilhena. Carlos Coutinho Vilhena. Ok. E depois queremos que tu encerres este programa com uma história. Uma história que tu podes escolher. Uma história qualquer. É assim que tu vais acabar. Uma história qualquer. Uma história qualquer. Sim, sim. Então vamos ouvir e já voltamos à tua história. Tu que dás liberdade à tua mulher. Neste verão, vais ser traído por um rapaz qualquer de Alenquer. Queres ser um homem moderno. Tu não queres ser machista. Deixas a tua namorada ir para o Algarve só com amigas. És um otimista. Podes ir, bebê. A nossa relação vive à base da confiança. Meu amigo, às 2 da manhã no Belize, para comprar um shot, ela até vende a tua aliança. Estou tranquilo. A Rita só vai descer a costa alentejana. Vou-te contar um segredo. Sabes qual é que é o canal almoço da Rita em Melitos? Pila americana. Achas mesmo que vão resistir ao teste de verão em Albufeira? A Rita vai beijar um homem que acabou de bolsar o jantar. E era jardineira. É um erro deixar a nossa miúda bailar na Rua da Oura. A tua namorada transforma-se em Hermione e só termina à noite quando encontrar a sua vassoura. Ainda temos aqueles que largam as suas namoradas no aeroporto para fazer um interrail pela Europa. Isto só mostra que és um homem seguro. E que não tens problemas em que um romeno lhe meça a copa. Então qual é a solução, Carlitos? Eu não quero ser machista. É aceitar que vais sofrer e deixar de amar a Rita. Estamos em 2017 e as mulheres têm o direito de se divertir. Eu tenho o direito de fazer humor e de te prevenir. Ser machista no verão não é um comportamento medieval. É a única forma que temos de manter uma relação que começou no carnaval. Vou ser sincero, 5 amigas numa autocaravana e só a tua Rita tem namorado? A pressão psicológica vai ser tão grande que a tua Rita vai voltar ao mercado. As amigas da tua namorada não têm coração. Preferem ver a sua amiga a safar um cão do que a não safar no verão. Acaba tudo antes que seja tarde demais. Ninguém quer ser conhecido como o cornudo dos olivais. Se o Silit Bang é a solução para o blur, o verão é o veneno do amor. O que os olhos não veem, o coração não sente. No entanto, até vais ficar dormente quando leres no WhatsApp: preciso de um tempo. Carlos Coutinho Vilhena. De mim para vocês. Histórias, não sei, pá, eu tenho muitas histórias de desventuras em viagens, e uma até tem a ver com stand-up, e foi no ano passado. O que foi? Eu ia a Dublin com Diogo Batáguas, outro humorista, Pedro Teixeira da Mota, e o Chico, que é o meu manager. E pronto, e marcámos, íamos ver o CK e depois íamos para o Fringe, que é tipo em Edimburgo, que é um festival de comédia e tal, o maior festival de comédia do mundo. Pá, e basicamente eu tipo, marco aquilo com algum tempo, eu não sei o que mais, o bilhete era caro para o CK, não sei o quê. Então eu passei para o pátio, fiz aquela cena de marcar o voo do Porto para Dublin, tipo, papava-se para aí 100 euros e tal, e que era dinheiro, não sei o quê. Pá, então no dia, não sei o que mais, nós vamos de Lisboa para o Porto, porque tem que ser, para ir apanhar um avião, só que temos que ir no dia anterior, porque o voo é ao meio-dia, então não vale a pena ir às 6 da manhã de Lisboa para lá. Então, tipo, temos que marcar o sol no Porto e não sei o que mais. O pior é que o Porto é um território de perdição, não é? Então o que é que se passa? O Pedro Teixeira de Mota já tinha ido de avião com o Franco Baixo para lá, e estou eu, Chico e Diogo Batáguas no Porto. O que é que fazemos? Pá, o Porto é sempre tipo de fino em fino, não é? Vamos comer uma bifana ali ao Conga, não sei o que mais, não sei o quê. Resultado, às 3 da manhã estamos todos bêbados e o Diogo Batáguas vira-se para mim e diz: calma lá, eu sei um sítio onde se vende francinhas aqui e cabra às 4 da manhã. Vamos comer uma francinha, mais, portanto, bebidas alcoólicas ingeridas nesse momento. Vamos para o hostel, acordamos com ressaca máxima. Pá, estava tudo bem para apanhar o avião, entretanto apanhamos o Uber dá uma volta pelo Porto todo, chegamos lá, passamos tudo a correr, não sei o que mais, fila gigante na cena do cheque para entrar, não sei o quê, chegamos e tipo, está o avião na porta de embarque ainda, E tipo, ah, não dá, já fechámos o sistema e perdemos o avião todo. E basicamente, o Luís C.K. era nesse dia, perdemos a possibilidade de ir ver isso a Dublin, e tivemos de ir, felizmente o gajo, tivemos que seguir a tour dele, tivemos que, fomos a Amsterdão no dia seguinte, do Porto para Amsterdão, para ver o Luís C.K. E portanto, perdemos, ou seja, tínhamos um hotel marcado em Dublin e o avião, perdemos tudo. Fomos para o Ordenão, vimos o Luís C.K., rimos e tal, porque é o meu giro. E depois fomos para Edimburgo, numa avioneta, epá, daquelas mesmo tipo Cabana Umboé, não sei o que mais, da Flybe, que é uma companhia inglesa, que aterramos em Dundee, que é uma cidade tipo a 200 km de Edimburgo, porque não havia para Edimburgo, e fomos num comboio, o qual nos enganámos, e ficámos tipo, pá, depois de 3 dias de total desgraça, parados com as malas, tipo mesmo a filme, numa daquelas estações escocesas, com nada à volta, à espera do que é que nos podia acontecer mais. E no meio disto tudo, no aeroporto de Amsterdão, ainda nos vieram tipo militares, como nós estávamos com mau aspecto e não dormimos em Amsterdão, tipo daquela noite ficámos lá, militares, pá, estávamos na altura depois do atentado na Bélgica e não sei o quê, a perguntar quem é que nós éramos, de onde é que nós vínhamos, pá, tínhamos todos barba e mau aspecto e claramente achavam que nós éramos terroristas. E pronto, foi isto, foi bom, não é? Para a semana o nosso convidado será o Senhor Administrador. A coisa melhor é sermos surpreendidos. O melhor no riso é dar-te conta que estás a rir e não percebeste porquê. A pior coisa, às vezes, o mais cansativo, sabe, é aquele tipo que não sei, pá, vou-vos contar uma coisa, uma anedota. E aí é um bocadinho como, eu diria que pode ser interessante quando é bem contado, que é, vou-te fazer, mas é um bocadinho como o riso e o sexo são relativamente paralelos, ou seja, é uma coisa de pele, é uma coisa de, quando te diz eu vou-te dar prazer, tu ficas interessado, mas ao mesmo tempo é uma condicionante. Ficas logo ali, tipo, vou-te fazer rir, percebes? Isso mesmo, Nuno Artur Silva, fundador das Produções Fictícias e atual administrador da RTP. Avisamos já que é uma conversa daquelas em que se abre o livro. Preparem-se depois para isso, estamos a avisar. É para a semana. Até lá. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, humor, humor não se brinca. Com humor, com humor não se brinca. Não se brinca. Com humor, não se brinca. Não se brinca. Com humor, não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Humor, não se brinca. Não se brinca. Humor, não se brinca. Não se brinca.